Vem chegando o verão, um calor no coração. Essa magia colorida, coisas da vida. Não demora muito agora, todas de bundinha de fora. Topless na areia, virando sereia. Essa noite eu quero te ter. Te envolver, te seduzir.